Teatro Oficina Resistência e Renovação. Capítulo 1: Teatro. Em 2008 é um ano de efemérides. A Bossa Nova é um exemplo da ebulição cultural da metade do século passado, que completa 50 anos em grande estilo. Na mesma data, um grupo de estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco decide abandonar os bancos acadêmicos para se dedicar ao palco. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. José Celso Martinez Correia, Renato Borghi, Ronald Daniel e Amir Haddá são os nomes dos jovens que buscavam a deseducação formal e lutavam por uma sonhada liberdade. Cria-se, então, o Teatro Oficina, descrito por Zé Celso. Desse lugar onde a gente é absolutamente livre, onde a gente pôde ter esse céu, a gente pôde ter essa árvore maravilhosa que dá lá para fora e que dá essas, e dá para você socraticamente assistido nessa história, como você está aí, né? O ideal transgressor juvenil ainda se estendeu por mais 10 anos, quando em 1968, estudantes de Paris levantaram barricadas contra a estrutura conservadora da época. Ainda hoje, o mesmo sentimento corre nas veias da companhia, como revela a atriz Silvia Prado. Não tem uma coisa que eu faça dentro da oficina que ela não passe diretamente para a minha vida. Eu acho que a oficina ele é um caminho de transformação muito grande humana. Eu acho que você não consegue sair de lá sem uma visão de mundo muito contramão do que está acontecendo hoje no mundo. Em 68, Zé Celso dirige a peça Roda Viva, escrita por Chico Buarque. Elementos musicais começam a encantar o diretor do Teatro Oficina e a entrada do coro marca o início das provocações aos espectadores. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu. Hoje em dia, a companhia busca instigar o público e apresenta em cena aberta questões referentes à forma e ao conteúdo do teatro atual, além de tabus relacionados à moral vigente, como pontua Silvia Prado e o ator e diretor Marcelo Drummond. Ele tem essa necessidade que a gente produza outro tipo de ser humano, assim. Porque a gente já tirava aqui, mas aí já deu nós três e deixou de cueca. E depois foi tirando a roupa toda, normal. Mas tirou a roupa do Caetano, né? E era a primeira página de todos os jornais, o Caetano pelado. Eu fazia aula da René uma época, lá no Cielo Helena. Aí eu ficava sentada ouvindo os diálogos dos atores. Nossa, era bizarro, porque era muito, ai, sua mãe deu dinheiro, não sei o quê. Uma dramaturgia muito mesquinha, sabe? Não é uma coisa de Ícaro, não é um negócio de sonho. Aí acharam que a gente não respeitava nada e começaram a achar que a gente não podia fazer. Peças em que o contato e a participação do público são cruciais viraram tradição no grupo liderado por Zé Celso. A companhia faz do roteiro de suas peças um estilo de vida. A Miradá, diretor do grupo nos três primeiros anos, conta um pouco sobre a técnica do Oficina. Carnavalizar o teatro significa, para mim, dar liberdade para as pessoas agirem não de acordo com os valores dominantes, mas com valores que não têm espaço e que só vêm à tona no carnaval, que permite o afloramento de questões muito importantes sem nenhuma previsão tética, conforme a burguesia desenvolveu, a alta cultura da burguesia desenvolveu. O movimento Bixigão, criado em 2002, é um exemplo da filosofia da trupe. O projeto começou para ensaiar os jovens e crianças do bairro do Bixiga, que participaram da saga de Os Sertões em 2005. O Oficina viu ali o embrião de sua sonhada universidade antropofágica, onde a deseducação prevalece sobre os tabus da formalidade, como explica Zé Celso. A universidade antropofágica ela tem que se confrontar com todas as máscaras. Existe uma incompreensão da educação, que nesses anos de sertões ela tiveram a oportunidade de conviver com a liberdade absoluta, liberdade amorosa, liberdade de ver os corpos nus, liberdade de ver as pessoas sem máscara, fazendo o que elas quiserem e depois usando todas as máscaras possíveis nas peças. Aulas de artes, dramaturgia e edição são intercaladas com o método teatral do teatro, elaborado durante a peça Graças Senhor, em 1972. A técnica consiste na interação com o público, fazendo romper a estrutura pré-estabelecida do roteiro, como relembra Zé Celso. Através de uma ação concreta, sem necessidade de falar, nós ficamos às vezes 3 semanas mudos, só nos comunicando com... Não precisa fazer isso sem nada, com as ações. O movimento dos corpos, segundo o método, é o suficiente para gerar a inquietação no público e levá-lo à catarse coletiva. O jornalista Inácio de Loyola Brandão, amigo de infância de Zé Celso, conta sua experiência com o teatro. Graças, senhor. Foi a primeira vez que eu vi teatro interativo, que você tinha que entrar em cena também, coisa que eu acho um pé no saco, ter que participar, eu não quero participar. E o público espantava. O público teve que entrar também dentro do texto, entrar dentro da encenação. Essas são imagens que eu guardo, assim, imortais para mim da oficina. Já a Silvia Prado rebate a opinião de Loyola e expõe a importância do contato direto. Esse contato muito próximo com a plateia produz que não tem como você... A matéria é você naquele espaço, com o seu texto, claro, com as suas coisas, mas a energia, o público é o verdadeiro rebatedor, assim, da oficina, né? A ideia vem do teatro de estágio grego, onde o público se purgava de forma coletiva, como explica Zé Celso e o ator Pascoal da Conceição. O teatro é o rito da tribo, é o rito da humanidade. Uma oficina... É mais que um teatro, né? Tem um desdobramento muito grande, então pô, eu circulo por aquela gosma, aquela massa, tudo, com todo mundo, com o maior prazer. Só consegue se manter, graças a esse sucesso. Muita gente, eu inclusive, apoia o fato de um lugar no centro da cidade ser um oásis de utilidade pública. E apoia também, no caso da criação lá daquele, todo aquele quarteirão, uma universidade antropofágica. Enfim, o teatro é o lugar que a humanidade se encontra. No próximo capítulo, confira o método praticado pelo Teatro Oficina.